som pesado que sai desfalante ao seu ouvido. Pra hoje estar aqui foi por esforço merecido. Numa longa caminhada eu aprendi a ser real. Não quero hip-hop nem dinheiro, nem me achar o tal rimador e mensageiro, um porta-voz da perifa com Jesus no coração. É melhor a cada dia me afastar do mundo louco, pregar a paz para o meu povo. Se ontem não deu certo, levante e tente de novo. Notícias nos jornais me deixa espantado. Quanta crueldade, esse mundo tá acabado. Caindo aos pedaços, caminhando ao abismo. Salve-se quem puder, tenha fé na volta de Cristo. A voz do coração que grita e canta por vitória. A alma pede a esperança, ó meu Senhor, eu rimo glória. Eu tenho um sonho de ver meus manos deixando as drogas, se recuperando das derrotas em sua volta, superando o sofrimento, preconceito da sociedade. Poeta realista que ama cantar a verdade, lutador desde pivete, enfrentando os meus traumas. Sou grato a Deus por ter resgatado a minha alma. Desavença é ruim, a violência hoje é normal. Decadência do ser humano que mais parece animal. A selva de concreto onde só há individualismo, desonestidade, trairagem, egoísmo. Já que o mundo não muda, eu decidi mudar. A mudança vem de mim, não adianta esperar. O melhor virá, eu tenho fé na justiça. Racismo e violência, muitas vezes da polícia. Chega de vingança, o justiceiro tá no céu. Quando Jesus voltar, quem será absolvido e quem será o réu? Enquanto isso, eu faço a minha parte, uso o dom. Levar a palavra de Deus através do som. É verdade, sangue bom. Eu admiro os crentes que resistem com a fé. São vários sobreviventes dessa guerra que vivemos, onde colhemos o que plantamos. Seguindo exemplo de Cristo que viveu há vários anos atrás. Eu busco a paz, desisti jamais. Você é capaz, mas pra muitos tanto faz. Minha mente várias vezes entrava em conflito entre os desejos da carne e a vontade do Espírito. Orei e me ajoelhei perante ao Pai. Me guia-me, Senhor, por favor por mim olhai. A lágrima que cai dos olhos de um sofredor que tanto lutou e no final fraquejou, mas o sonho continua. Não perco o foco de vista entre o bumbo e a caixa. Sou um poeta realista.